identificação, boa noite, 5515, chama para a descida. Eficiente na escuta. Utilizando o localizador visual do 4235. Ciente, 2.200, completa aproximação, torre 118, decimal 95. Boa noite. 835, azul 4235, às 2.200. Ok, a frequência correta é 118, decimal 95. 1895, obrigado. Condições de voar duna para a final LF? Sila Azul 4235, avistado na final, cheque o trem, livre pouso pista 10, vento 130 graus, 8 anos. Vai informar o trem, 4235. Travou, 4235. Livre pouso, vento 140 graus, meu design. Livre pouso, 4235. Tenho 300, podem ter que coordenar ainda o transponder, será coordenar 280, guarda estante azul 4298. 28, chama agora centro Recife, frequência 128, decimal 8, boa viagem. Estacionamento na posição 1, Ocean Air 6303. Ocean 6303, autorizado puxa para o táxi. Vai lá para o táxi, Ocean. Estacionamento é o 5526, parte 3. O azul, perdão, o trip 5216, livre push no parte 3, chama para o táxi, o altímetro 0 no 5. Para você, tem que tomar a táxi. Azul 4298, na escuta para a cópia. Azul 4298, autorizado para Petrolina, nível 280, pela Upper Zulu 20. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, transponder é o 5573 e o controle em 119.35, Quadrismo. Azul 4298, está autorizado Petrolina 280, Upper Zulu 20, saída Momo. 5573, correto, 4298, chame para o acionamento no portão 3. Estou na posição nessa Azul 4298. Azul 4235, boa noite, autorizado o táxi via Foxtrot, perdão, via Alfa e Chemete da Vilete. Alfa, Chemete da Vilete. Direto pelo. Positivo, 1015 no altímetro. 246, autorizado ILS, chama estabilizado. Livre ILS, com a maneira estabilizada, vamos no 246. No 5, desce e mantenha 3 mil pés com 10 no 5. No zero, chame frequência 123 decimal 45. Com 988, a sua identificação. Chegada bom, se desce, mantém nível de voo 100. Estabilizado o localizador, voo 1246. Direto, Juliette, para o portão 08. Juliette, portão 08, do 423. Para o táxi, Chanel 6213, POP 147. Autonomia de 4 horas e 50, está alternando o Galeão. Poxa, 63 no 3, está livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre 1895, tenha uma boa noite. 1895, obrigado. Paulo, Salvador 35, 216, POB 51, uma boa ideia. 3 horas e 15 autonomia, alternativa, Matheus, solicito o táxi. O 35216, observe o azul que vai ingressar no pátio principal em instantes. De passagem ao mesmo, após cruze o pátio principal e Índia para o ponto de espera da 10. Paulo Latorre, 1895, altímetro 1015, tenha uma ótima noite, 352 no meio. 15, está atento à aeronave da companhia, lá no ponto de espera 118.9552, zona meia. Está livre, Bonf. Salvador, boa noite, o 35393 para João Pessoa, pronto para a cota com disponível. Boa noite, 5393 da Trip, aguarde autorização para a cota, o nível 190 para João Pessoa. 29 zero, João Pessoa, 3293. Equipe 5515, direto Duna, 5515. 5515, direto Duna, brigadão. Cinco três, autorizado para João Pessoa, nível 190. Decola da cabeceira 10, com curva de, à esquerda. Na subida Puca, transição Caju para Golf 677. Transponder ao 5571, no controle 119.35. Contexto. 190 para João Pessoa, decola da 10 com curva à esquerda na subida Puca, transição Caju. Boa na Golf 677, no 5571 transponder, controle 119.35. Correto, chamo para o acionamento, trip 5393. Trip 393, foi chamada para o pushback acionamento. Já da linha, mantém o 6303. Autorizado da linha, mantém o 6303. Também acessou aos 48 direito, ao 219 chão. Boa noite, o Gol 246, táxi na Alfa, chamamento da Juliette. Decolagem 6313, 120 graus, 10 mais. Deve decolagem, Xanair 6313 da pista aberta. Dois no meio, autorizado, né? Mantendo zero. Juliette para o portão 5, Gol 246. Equipe 5515, desce 2000 pés. Para 2000, trip 5515. Decolou 50, controle 19.35. 19.35, obrigado pelo serviço. Jeito 900, grato. Controle Salvador, muito boa noite. O Xanã 6303 está cruzando o intenso no perfil da DAO. Boa noite, 6313, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, grato. Decolagem 150 graus, 8 mais. Yes. 5515, coisa linha estabilizada no lock. Sim, controle, boa noite, direto ITAP, vê se mantém a 050, vigilância, radar, identifique. Rio 980, livre pulso, vento 130 graus, 8 mais pista 2. Livre pulso, na 10, para Rio 980, na 0. 52 no meio, solo, eu decolo 52, controle no 935. 935, grato, boa noite, 352 no meio. Solo, 352 no meio. 52 no meio, boa noite, contato radar direto Aracaju, vigilância. Direto Aracaju, vigilância, 52 no meio, grato. Autorizar 2000 livre da restrição em pelo. 2000 livre da restrição em pelo, voo no 882. Oceaner 6303, seria possível voarmos com proa de brick? Aguarde 6303. Aguardando. Trip. Trip 5515, fui LS. Autorizado bridge. Autorizado bridge, grato. 5515, torre 1895. 1895, obrigado, bom serviço pra vocês. Boa noite, Rocha. Eu, um abraço. Rio 9810, solo aos 54, direito do Jonson. Torre de Salvador, é o Trip 5515. Aproximação, check 3 já tem autorizado para os pista 10, o vento 120 graus, 8 mais, 5515. Ok, está embaixo travado, 5515. Tequilo, pode 3. 15, o tanto 3305. Alexandre na ILS, o voo 888. 88 Duna, completa LS, torre 118, decimal 95, boa noite. 95, boa noite. Torre Salvador, voo 988, estabilizado ILS, já. 188, mexe na aproximação, vai ter essa impulso. Vai dar. Sol, 58 direito, 29 sol. Rio 5972, desce para 3000 pés, direto pelo altímetro 1015. Aciona a identificação, vigilância. Solo, 3555. 3555, boa noite, ingresso no pátio 3 via taxi Kilo, para a posição 3 do pátio 3. Obrigado, bom serviço. 3305, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, na prefeita do tempo. Filma, tio, sem problema. Pode ingressar então via, prosseguir via Alfa e Juliette para o PAT 3. Alfa e Juliette. Perdão, é o 5393, é isso? Senhor, desculpa aí, é o 5393. Ok, autorizado o push no pátio 3, chama para o táxi, o altímetro no 015. Obrigado, é uma garantia. Direito no solo, a 01, direito no solo. Direita, chama solo, gol. Oi, voo 1, triplo 8. Voo 1, triplo 8, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão norte. Alfa Juliette para o portão norte. Voo 1, triplo 9. Portão norte. Azul 4298, inicia de imediato, confirme. Autorizado, posto pátio principal, chama para o táxi, altímetro 015. A72, é autorizado 2000. A72 para 2000. Habilitou o táxi 305. 3305, completa a LS, torre 118-95. Tem 18-95, boa. Boa. 172, após pelo autorizado LS, pistão no zero, chama está vendo o lote. Pode chamar a frequência 23-45. 23-45. Torre Salvador, tá 305, boa noite. 305, cheque o treino do pulo, pista 10, o vento 1, 30 graus, 1 0 mais. Teve pouso, aguardando o cheque de treino, 305. Torre atrasou, 1h50, é isso? É, a subida prevista é pouca transição, Caju. Tá ainda um pouco cedo, o plano deve estar disponível pra gente, pra Copa, em mais 15 minutos, ok? Baixa aí, tá volta 3-3-0-5, livre pouso no lugar. Chante, eu li o pouso. 37 a bordo, 3 horas e 10 eu tô. Tá pronto para o táxi. 5-7, 3 horas e 10 em Recife, vai taxiar lento no pátio 3 e seguirá a aeronave da Azul, está completando o pushback aqui no setor norte do pátio principal. O senhor será o número 2 para a decolagem da 1-0, quando no ponto de espera a torre 1895, altímetro 1015, tenha uma boa noite. O 5393 é tribo. 5393, após o Azul, número 2 para a decolagem, os pontos de espera da 1-0, 118-95, uma boa noite. Passo 140, chama centro, Recife, 12085, boa noite. 5216? 5216, boa noite, bom voo. 78, boa noite, desça 3000 pés no 095, direto do Duna, vigilância, acendo identificação. Xanero 6224, reautorizado para 2000. Reautorizado 2000, Xanero 6224. 2895, boa noite, azul. Direito 219, confirmo. Confirmo 219. Cordial, boa noite, Rio 5972, LS. 5972, cheque trem de pouso, vento 130 graus, 8 mais pista 10. Estimativo, informar a trem checado. 5972. Botana 3305, vai taxiar na Alfa e aguardar, perdão, Alfa e Juliette para o portão 02, ok? Alfa e Juliette 02, 3305. A posição. Até a posição. 1170, sem identificação, desce 4 mil pés, direto do Duna, altímetro 1015. 1170. Lembra acertado, 72. 7.5972, vento 120 graus, 8 mais. Livre pouso, 5972. Eu vou levar até azul com a 2 na vez. Até azul com a 2 na vez. Vale 72, seu solo foi aos 1-2, chame 1-2-9 solo, o pessoal tá agradecendo aí que uma pessoa que ia viajar já conseguiu outro meio, ok? Obrigado. Tá, ok. Com a Boa noite, Vila Colar, Ventuno 30 graus, 1-0 mais. Já após a corrida do azul ali, mantém, 5 graus 3. Gol 970, desse mantém a 050, voando e TAP. Aciona identificação, vigilância. Pátio 3. Hilo, pátio 3, atento, atualizador, sim. Sobe 250, qual é o horário previsto do plano e o nível solicitado? O nível é o 3, pretendido é o 370 para 0130. Ok, o Gol 9250, é isso? 9250. Ok, será coordenada agora para qual? Papo 298, decola azul 4, controle 19135. 1935, azul 4298, boa noite, obrigado. Azul 4298, decolou, cruza 910. Boa noite, Azul 4298, contato radar, suboperador 280, direto Flock. 280, direto Flock, Azul 4298. Para o ponto gol. Chame retornando direto do 215, 139, 135. Trip 5393, decola 215, 139, 35. 1935, uma boa noite. Trip 5393, boa noite. Boa noite, Trip 5393, contato radar vigilância, direto Aracaju, subiu até nível 190. Boa, Aracaju, 5393, mantendo 90. Ciente do não, 970. Fernando Duna, Gol 1970, ok? Referência, pode ser para 2000, tá 3178? Firma autorizado, 2015 permanece. 2015. Localizador Xané 6224. Tente ao Xané, passando Duna, completa LS, torre 118-95. 18-95, Xané 6224. Tá 3178, autorizado final LS, chame estabilizado. Estabilizado, 78. Era o solo, Salvador? afirmativo. É, chequei com o Recife, Recife não recebeu o plano ainda. Agradeço se o senhor puder checar com a companhia e com o CNA se houve algum problema. Okay? A gente tem aqui um plano do Gol no 889, que era o repetitivo para o mesmo horário, mesmo nível para Recife. Okay? Oi Salvador, boa noite, Chanel 6224, estabilizado, uma milha do externo, baixou e travou. Afirmativo, Valor 24, cheque trem de pouso, vento 130 graus, 8 baixo, está 10. Baixado e travado, livre pouso na 10, Chanel 6224. Reautorizado para 3 mil pés. 3 mil pés, 1170. Guarulhos será coordenada. Guarde distante para a cópia, Rio 9810. Um instantinho, por gentileza, Gol no 889. Azul 4298, passa o nível 140 e chama centro Recife, frequência 12685. Boa viagem. Professor, 3178. 278, 2 milhas do externo, completa LS, torre 118,95. 2,900. Gol 1170, reautorizado para 2 mil pés, livre, aproximação LS, chama estabilizado. Pois não, reportagem estabilizado, 1170. Tio. O senhor chamou, checou com a companhia? Confirma. Ok, vou verificar com o Recife então agora se eles têm lá o 989. Só um minuto. Salvador, 3178. Marca 2-0, baixa da boca. Sim, chamar a intervenção de ponto 3178. 6224 no solo, aos 22 direito, 219 solo. Direita 219 com solo, 6224. Para 3.105. 3.105. Não se escuta. 24, boa noite, taxi na Alfa e chamante da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette, 6224. Voo no 889, na escuta do solo, para cópia. Voo no 889, autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5010, controle opera em 119.35, Codex. Reto, o 89, chame para acionamento no portão 9 aí. Isso, chame então para o posto. Solos 24, direita 219 só. Direita 219, isso aí, não tem problema. Solos 70, ciente, completa LS, uma amiga do externo, torre 118.95. Correio 95. E o gol 1970, DS 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, 1970. Sim, eu chamo estabilizado. O azul 5001, na escuta para a cópia. Na escuta 4501. O azul 5001 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Apesulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme a rota. Decola da 10 com curva direita, subida inicialmente a Dael, após direto para Leda e Bride. O transponder é o 5005, o controle em 119.35. Autorizado Guarulhos, nível 360. Pela Interflu 16, Belo Horizonte Trig, depois acompanha rota, decola da 10, com curva direita da El Leda Bridge, transponder 5005, Salvador em 1935.001. Correto, 5001, chame pronto para acionamento no portão 8. Grato. Juliette, o acionar é 224. É 224, ingresso para Juliette, portão 01. Juliette para o 01, 6224. Puta 3171, boa noite, taxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette 6, 3, 3. 1980, na escuta para a Copa. Seguinte 5393, passa 130, chama centro, Recife 126, decimal 85, boa viagem. Seguinte 5393. 1285, no 35393, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Boa noite, 190. Ué, bom 1970, passou tudo estabilizado aqui pra ele. 970, continua a aproximação, aguarda a transição em curso. Guardando 1970. Palma 170, solar 27, direito 29, chão. Perfeito, 970. 1219, solar. Boa 970, muito baixa tensão. Cheque o trem, livre pouso, 120 graus, 8 anos. Livre pouso para o gol, 1970. Valeu, gol, 4. 03. Alfa Juliette, portão 3, gol, 1970. É, o autorizado Duna, 2000, prefere TAP? 1098 no zero, na escuta do solo, para cópia. Salvador, TAM 3305, autorização Recife. Foi meu coronel, chamou para Recife? TAM 3305. 3305, aguarde um minutinho para a cópia 330, Recife, já aprovado. Aguarda. 1170, confirmando ingresso Juliette, portão 03, ok? Juliette, portão 3, o gol 1970. 3305, copia. Para cópia. 3305, autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5576, o controle em 119.35, contagem. Recife 350, aproveita 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5576, transponder, controle 119.35, TAM 3305. Correto, 3305, chama pronto para o acionamento. Chamarei. Alô, boa noite, gol 970. Boa noite, gol 970, táxi na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa 970. Gol 1970, ingresso via Juliette para o portão 10. Juliette, 970. Coordenem com a equipe de solo após o táxi dos 37 da companhia Sua Cauda, está autorizado, puxa para o táxi, o gol 989. Rio 9810, na escuta, para a cópia. Ok, Rio 9810, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, reposição Leda, pós-voo direto Bridge, onde intercepta por Zulu 16, segue até Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços. O transponder é o 5013, o controle opera em 119.35, contexto. Confirmando, após Belo Horizonte, a posição é Trivi, Tango, Romeu, Índia, Victor, Índia, e após, direto Poços, Papá, Charlie, Lima. O transponder é 5013, ok? Correto, Rio, chame para o push no PAT 3. Para puxa acionamento. O Azul 5001, aguarde para o puxa acionamento, número 2 no setor, ok? Eu tenho expectativa de 5 minutos para o seu puxa. Gente, na escuta, 5001. Só um minuto será coordenado seu plano para Maceió, só um minuto.